ZYC 299. Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo. Uma emissora do IRDEP. Secretaria da Cultura e Turismo. Governo da Bahia. Para você um ótimo domingo em Salvador, 8 horas e 1 minuto. A Educadora apresenta Encontro com o Chorinho. O processo de mistura de estilos, instrumentos e ritmos cobriu um bom período da música instrumental brasileira, especialmente na fase em que o choro tinha espaço garantido na programação do rádio. Era também o momento em que o baião fazia sucesso e os chorões aproveitavam ainda para mesclar o repertório tocando polcas. Portanto, choros, polcas e baiões são gêneros que já estiveram bem presentes nas tocatas desses músicos. Argumentam até alguns historiadores que tais ritmos seriam a base da música popular urbana nos moldes da que hoje conhecemos. Procurando ilustrar um pouco essa história, teremos uma produção com as três modalidades da música popular brasileira. Thank you. clarinetista Otaviano Pitanga, o Pitanga, apresentamos os choros No Paraíso das Mulatas, de Gil de Moraes, Chorinho Dengoso e Mocinho, de Pitanga. Conforme falamos há pouco, choros, polcas e baiões foram ritmos frequentes das antigas rodas de choro. No caso da polca, revela a história que o gênero aparece no Brasil por volta de 1854, fazendo de início muito sucesso. A polca surge nos salões aristocráticos do século passado e foi uma das matrizes em que se apoiaram os conjuntos de choro para invento do novo estilo musical. Entre os compositores brasileiros que produziram polcas estão Anacleto de Medeiros, Ernesto Nazaré e Pixinguinha, autor das três peças que ouviremos a seguir. Thank you. Três polcas deram continuidade ao programa. A Vida é um Buraco, de Pixinguinha, com Carlos Poiares e Altamiro Carrilho. Fim de Festa, de Zito Borborema, com Carlos Poiares. E na abertura do bloco, Salto do Grilo, de Pixinguinha, com Altamiro Carrilho, em dueto com Carlos Poiares. O baião foi outra forma popular de ritmo binário e sincopado, a exemplo do choro, que esteve ainda no repertório dos autores ou tocadores do gênero. Luiz Gonzaga teria imposto o ritmo no meio chorístico, tocando no famoso conjunto regional de Benedito Lacerda. A partir de seu invento, o baião entrou também nas rodas de choro. Thank you. Canhotinho do Cavaquinho apresentou de sua autoria Baião 2000, o acordeonista Mário Zan, Rabo de Galo, de sua autoria, e o clarinetista Mário Pereira tocou o Baião Bossa Nova, de Luiz Antônio e Olívia Figueiredo. Esta é do fundo do baú. Geraldino Salles, Luiz Americano e Juventino Maciel foram três estilistas do choro que muito inovaram o repertório. Resgatando peças daqueles chorões, aqui comparece o solista Reco do Bandolim, que também contribui para a riqueza do choro, com sua técnica pessoal de dedilhar seu instrumento. Perreco do Bandolim apresentou Choros, Dedilhando, de Esmeraldino Salles, Sorriso de Cristal, de Luiz Americano e, finalmente, Sonho de um Bandolim, de Juventino Maciel. Mesclando o repertório com valsas, xotes e polcas, os Chorões mostraram que a essência de sua música não estava limitada a um ritmo específico. E a polca foi, de todos, o gênero que mais serviu de fonte para o desenvolvimento do choro. De compasso binário e saltitante, por isso até confundida com o frevo, a polca, em que pese suas origens estrangeiras, se abrasileirou e passou a fazer parte da produção ou tocatas dos músicos de choro. Thank you. Mário Pereira, em solo de clarinete, tocou a polca Descendo a Serra, de Írio e Irapuã Nepomuceno. Anteriormente, o instrumentista João Neves, de sua autoria, apresentou Quem Corre Cansa, na abertura do bloco de Mário Pereira com o autor Lembrança de Pernambuco. Absorvendo influências do samba e do choro, o baião encontra em Valdir Azevedo o músico que primeiro transcreveu para o cavaquinho a melodia nordestina de Luiz Gonzaga. Isso acontecia no começo dos anos 50, quando o baião atinge popularidade nacional. Era naquele clima que Valdir Azevedo lançava o seu Delicado, seguido de outros baiões de sucesso nacional. toda a beleza do nosso tempo de criança. Tudo recorda uma bonita sinfonia, tempo por tema, felicidade e alegria. O tempo passa, mas não se apaga da lembrança toda a beleza do nosso tempo de criança. Ai, quem me dera brigar de nova tiradinha, e novamente a mantimenta de um filme se devinha. Pula pra cá, pula pra lá, sem nada ter o que fazer e o que pensar. Mexe daqui, mexe dali, mas com cuidado pra mamãe não se sacar. Olhe na fase imaginária, visando os sonhos de criança. Retenha em mim o mesmo ator da minha infância. Mexe dali, mas com cuidado pra mamãe não se zangar. Olhe na fase imaginária, visão dos sonhos de criança. Retenha em mim o levador da minha infância. Tempo passa, mas não se apaga da lembrança toda a beleza do nosso tempo de criança. Tudo recorda uma bonita sinfonia, tempo por tema, felicidade e alegria. Toda a beleza, o nosso tempo de criança. Ai, quem me dera brincar de novo a cidadinha, e novamente a mandinela de um filme sem neguinha. Encontro com Chorinho, 10 anos de música instrumental brasileira, aqui na Educadora, das 8 às 10 horas da manhã. ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, uma emissora do IRDEB, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia. Thank you. Hora Certa. Apoio Copiarte. 25 anos fazendo bem feito. Aberta também aos domingos e feriados. Copiarte. Bicampeã Top of Mind. Agora em Salvador, 9 horas e 1 minuto. Correntistas revelam insatisfação com atendimento bancário. Todos os domingos, aqui na Educadora, você é nosso convidado especial para um encontro com os mestres da música. Música dos Mestres, um toque sutil e especial dentro da noite. Domingo, a partir das 21 horas. Educadora, um toque de classe na medida do seu bom gosto. Alguém me disse que tu andas novamente. Sempre aos domingos, aqui na Educadora, sucessos que o tempo não apagou. 2 horas só com músicas que marcaram épocas. Sucessos que o tempo não apagou. Aqui na Educadora, sempre aos domingos, das 7 às 9 da noite. Rádio, 80 anos no ar. Educadora, 25 anos na medida do seu bom gosto. Samuel.